chama se tá tirando. Você tem questões? Eu te educo, só me ataco do aqueduto. Abram-se as portas, abram-se as portas do inferno da água suja. O inferno da água de bunda, água de bosta batendo a perna, água de bosta no meu joelho, puxando a água do meu joelho. No aqueduto tem corpo de parceiro do aqueduto.